canções, marcados por diferentes tipos de emoções. E que todo sorriso sem você é só tristeza. E que o quente sem tua presença é cheio de frieza. Tudo nessa vida depende da tua palavra. Levanta o caído e sua ferida sara. A ti seja a honra, a ti seja a glória, a ti seja o poder que muda toda a história. Com justiça sempre age, de amor tu és formado. Pelos 24 anciãos pra sempre exaltado. A bússola que guia seus filhos por aqui. Brasão que rege o povo, Jeová Nissi. Quero contemplar tua face, te abraçar e te ouvir. Sem lembrar do que passei, nem das guerras que tive aqui. Me lanço em tua presença, choro diante dos teus pés. A ti rendo louvores apenas pelo que é. A ti eu sempre louvarei, exaltar sede por teu nome. Entronizado pelo que tu és, grandioso Deus, me rendo aos teus pés. A ti eu sempre louvarei, exaltar sede por teu nome. Entronizado pelo que tu és, grandioso Deus, me rendo aos teus pés. Antes que eu nascesse o Senhor me conhecia. Via minhas lutas e via minhas alegrias. Por pensar em ser ou nada, podia ser perdido. O Senhor no meu ouvido diz que sou um escolhido. Coração bate mais forte quando sinto sua presença. Não consigo descrever essa situação intensa. Me leva a um lugar impossível de decifrar, que nenhum lugar da terra poderá proporcionar. O amor que precisamos existe na tua casa, que queima dentro do peito, encandece feito brasa. As lágrimas que rolam no rosto caem no chão, sei que tu não resiste um quebrantado coração. Te amo, te adoro, diante de ti me dobro. Vai, ouve nossa voz, por favor, eu te imploro. Teu olhar voltado a mim, e quero que seja assim. De joelhos vou lutando do teu lado até o fim. A ti eu sempre louvarei, exaltar sede por teu nome. Entronizado pelo que tu és, grandioso Deus, me rendo aos teus pés. A ti eu sempre louvarei, exaltado seja por teu nome. Entronizado pelo que tu és, grandioso Deus, me rendo aos teus pés. Sei como é difícil quando nos sentimos sós. Ficamos mais distantes sem poder ouvir tua voz. Um breve respirar traz uma reflexão, que ficar longe de ti é escolher a escuridão. Abra nossos olhos pra podermos enxergar, que o bem mais precioso o Senhor deu por nos amar. É verdade, as palavras não são tão suficientes pra dizer que tua misericórdia dura pra sempre. Debaixo das tuas asas eu encontro meu abrigo. Na tribulação recorro ao teu esconderijo. Me abraça e me protege, me mostra a direção. Do seu lado eu caminho, segurando em sua mão. Fortaleza que me traz leveza, me faz flutuar. Realeza alegra a tristeza, me faz ela dançar. Inspira a poesia, o coração se faz Betel. Vou cantando e te louvando até poder tocar o céu.